Brincadeira, já foi tudo revelado, fui né, Marcos? Trollado. Marcos Piangas chupou a bala de deixar o Twitter dele logado aqui no estúdio hoje. Olha aí. Aí eu vinguei todos nós, amiguinhos. Todos nós estamos vingados. Sabe quantos seguidores o Peters chupou de mim? Em meia hora, 400 e poucos seguidores. Vampiro de seguidores. Fala, Florezinho. Tamo aí, meu irmão. Tamo lindo. Eu me senti vingado porque certa vez deixei meu e-mail aberto aqui na firma. Eu fiz isso com todo mundo. E ele fez uma coisinha aí. Fez uma direção. Revelando meu homossexualismo, né? Assumindo. Teve uma vez que o Jean da técnica deixou o Orkut dele. Entrei em várias comunidades gays. Ele favoritou. Ele foi descobrir 6 meses depois. Ele lá. Muita gente deixando scrap pra ele. Não entendi da onde aquilo. Boa, né? E ele veio direto, né? Muito não, bom, nem pensou de onde veio. E teve uma vez que o meu avô Hugo, né? Que dormia, dorme. Dorme todo dia, 6 da tarde, antes de escurecer, ele não dorme. Ouve pretinho da eu 6. Troquei o horário de todos os relógios da casa do vô Hugo. Ele dormia 4 da tarde, acordava às 3 da manhã, dormia meio-dia, acordava às 8, não entendia o que tava acontecendo. Eram os relógios. Por isso que o vô Hugo se queixa que chegamos até aqui, Marco. Tá mal, vô Hugo. Fala, Mr. P! Tudo bacana. Tudo beleza, Mr. P. Potter? Oi, boa tarde. Pensava que nem trabalhava mais na empresa, o Potter, porque não vi ontem, não vi anteontem. Mas tá na empresa, tá trabalhando na empresa. Nunca teve tão bem na empresa. Eu tenho certeza. Não, já tive melhor, já. Não. Esse é o teu melhor momento na empresa. Internamente já tive melhor na empresa. Não, cara. Não, eu discordo absolutamente de ti, tu tá no Patrola. O único programa HD da RBS TV, tirando o online, que é uma série. Que é uma série, né? Não sei se tu tá no único programa HD da RBS TV, que é o Patrola. Tu tá no Pretinho Básico, que tá na Atlântida. É, o Pretinho que também é HD. Tu tá na Zero Hora, tu foi cobrir a Copa, tu foi cobrir o Mundial do Inter. Tá reclamando do quê? Não tô reclamando, só te falei que já tive. E nas horas vagas passa rodo. Não, tá passando rodo. Tá gay. Tá mesmo. Nas vagas tá. Tem um rodo abandonado ali, gente, na sala do lado. Pobre rodo. Ninguém quer passar aquele rodo ali, velho. Uma semana só que ele tá ali. É que meu coração amanheceu pegando fogo. Fogo. Fala, Amaral. Oi, aí, beleza? Beleza, é nós que tá aqui no Pretinho Básico. Cadê o KG, cara? Cadê KG? É verdade, é que estávamos todos aqui fazendo uma matéria pro Davi Coimbra, pra coluna do Davi Coimbra na Zero Hora de Domingo, sobre o Grenal que se aproxima, e o KG veio então pra participar da matéria, mas está folgando no Pretinho Básico, mas naquela cadeira está sentado o nosso querido Alcemar. Beleza, Alcemar. Do lado do Alcemar, está, sabe quem que está sentado do lado do Alcemar? Quem? A Betânia. Estamos aqui, vimos a correria. E o Anônimos Gourmet. Que beleza. Zacarias. Faustão. Fala, Faustão. Olha aí, meu. E a bichinha? Ai, gente, subi e tô. Que é Pedro Ismanioso. A bichinha é o Ismanioso. A bichinha sou eu mesmo. Sabe que eu tô olhando aqui a camiseta retrô do Inter 90, que o Potter tá usando e tu 90, também, Feta. Eu fiquei imaginando as mulheres que bordavam os distintivos naquela época. Imagina. É verdade, cara. Naquela época era bordado o distintivo. Que pra refazer essas camisetas, o Figueiredo uma vez relançou a camiseta dele, né? Número 3. E ele buscou as mesmas bordadeiras. Puta, tá vendo? As mesmas mulheres que bordavam. Porque naquela época não era vendido 100 mil camisas por ano, né? Sim. Não tinha isso. Tá. Era quase peça rara, né? Os nossos parabéns a todas as mulheres bordadeiras da época, que hoje ainda vivas estão, fazem parte da história dos clubes. Coisa, verdade, Mr. P. Muito a bom. Minha mãe é quase bordadeira, a minha mãe é costureira. E a minha mãe faz roupa íntima. Sim, já sabemos. Né? Ela faz roupa íntima, ela faz calcinha lingerie pra games. Sim, já sabemos também. Né? Que é a toladinha atrás e o maiorzinho na frente pra guardar o pacotinho. Isso, já sabemos também. A mãe pode ficar rica com isso aí, ela tava não quer tão ficar. Bom o programa da Uma. Cara, aliás, o de ontem às 6 e o de hoje às 13 estavam sensacionais. Cara, eu tenho isso. Perseguição pessoal. Cara. O Conselho Monetário Nacional, já estamos aqui entrando nos destaques comentados do Clique RBS. O Conselho Monetário Nacional criou hoje novas regras para emissão de talão de cheques. Ah, quem é que usa cheque? Quem é que usa cheque? É, mas cheque. Gente usa. KG usa aqui, cheque. Ó, eu vou te dizer que eu uso cheque lá na boca do disco, lá o Getúlio só aceita cheque. O objetivo é tornar mais seguro o recebimento desses instrumentos de pagamento. Tá bole o cheque. Os bancos terão de refazer os contratos com os clientes. Precisarão ainda criar um cadastro no qual o comerciante terá informações sobre o cheque que estiver recebendo. Além disso, as folhas de cheques terão validade de 6 meses a partir da data de confecção pelo banco. Isso é uma coisa importante. Eu tenho talão de cheque ainda de contas em bancos que nem existem mais. Os bancos e as contas, obviamente. Tem no Meridional. E eu tenho talão de cheque lá ainda nessa conta, entendeu? Banco Nacional tem. Que dar pro filho brincar. Banco Nacional, Meridional, Bamerindo, Sul Brasileiro, tudo isso tem. Habita Sul. É uma loucura. Tudo isso. Duas coisas que eu quero destruir. A ponte de Floripa, ponte de Seriluz e os cheques. Quero derrubar os cheques. Mas o que tem contra o cheque? Eu vou morrer, eu vou ver a ponte. Queda não. E o fim do uso dos cheques. A ponte já gerou muita confusão, mas eu quero saber por que tu quer acabar com o cheque. Mas cheque é muito burocrático, né, Pedro? É um papel... Ah, quase ninguém aceita. Quem aceita de boa vontade. Eu sou o contrário e não é nada contra o fato de ser cartão, isso, aquilo, mas não, cara, é uma demora o cartão, cara. É nada. E lá, agora na nossa viagem, ainda nós passamos num postinho uma hora que tu pagou o cartão, né, Pianos? Não me lembro se a gente comprou um picolé, o que foi. Não, eu me recusei a pagar R$3 num pão de queijo, pô. Tá, foi uma coisa assim. Ah, mas de 90 numa laminuta e mais 3 num pão de queijo. E é claro, ah, me quebrava, né? Claro que é um caminho inevitável do cartão, é 92 né? 92 pilas. Mas eu fico nervoso quando chega no caixa ali na minha frente e é um troço, um chocolatinho, um chiclé, um picolé, 4,50. Aí o cara dá o cartão, aí a mulher espera um pouquinho, ou o cara ali, né? Ah, para aí. Às vezes é problema de linha. Sim, não. Mas é o que eu tô dizendo, aí demora. Crédito ou débito? Uhum. Não, crédito, 5 pilas, crédito. E eu esperando ali. Então talvez o teu nervosismo com cheque seja o mesmo meu por causa disso. Deu 5 pila. Bah, anda com 5 pila na carteira. Só que o caminho não é esse. Eu não entendi. O Marcos pagou 90 pila para um bife. Um bife parmegiana. E esses dias que eu peguei 90 pila por 5 long neck. Aonde? Depende do lugar, né, cara? 5 long neck num baldinho, 90 pila. Mas aonde foi? Reais. 90 ali na. Mas devia ter show nessa casa. Não. Que tu foi. Bom, continuando aqui nos destaques comentados do Clique RBS: pedras que interrompem a BR-16. O que vai fazer hoje de noite, pô? Ah, hoje tem compromisso. Olhar entre Peró. Pedras que interrompem a BR-116 em Nova Petrópolis estão sendo detonadas. Ah, os caras estão detonando as pedras lá. A rodovia está interditada desde as 23h20 de ontem. É um belo espetáculo ir lá olhar as pedras serem detonadas. Mas era o que eu queria fazer, vocês não me explicaram onde era a estrada? Ou não pode ir. Em casa hoje pra te explicar. Eu pensei que tu ia mandar o Potter ir lá detonar as pedras. Na verdade, a ideia inicial era essa. Dake prende um dos 5 criminosos mais procurados do Rio Grande do Sul é o Erisson Ivan de Souza Balhejo, de 46 Erisson! Anos. Grande pena. O Erisson era foragido da justiça com 8 condenações por assalto a banco. E o apelido dele tem apelido assim. O Erisson não usava talão de cheque. A Polícia Civil intensificou os voos noturnos na Grande Florianópolis desde a semana passada. A aeronave é equipada com farol de busca e tem sobrevoado áreas em horários como a madrugada, por exemplo. Os sobrevoos são realizados no continente, no centro, no norte da ilha e cidades da região como Palhoça e Biguaçu. Ó, bom, hein? Já acharam alguém com isso aí? Não sabemos. É, mas na verdade eu acho que isso aí é patrulha, né? É só caras lá de cima, lá de cima, ó, tem alguma coisa aqui e tal, passa um rádio pra patrulha, a patrulha vai lá de carro, ou se é um avião é mais difícil de descer, e né? E o caso contrário também, né? O cara da terra avisa o helicóptero, ó. Ah, mas é helicóptero? É um helicóptero. Ah, bom, então helicóptero o cara desce ali mais facilmente, né? Daí dá tiro na cabeça. Mas que é desce isso? Mais de perto, dá um meio na que cabeça. Isso, Almir? É o que eu tava pensando. Cérebro assim, bum, morre na hora. Que isso, Almir? Pelo graças amor a Deus, né? Graças a Deus pelas armas de alta pressão. Ah, para com isso, cara. Na minha época eu sempre errava, impressionante. Tu era sniper, Almir? Eu era sniper, já fui sniper. É mesmo? Já fui sniper, exatamente. Sniper é atirador de elite, atirador pra quem não sabe. Atirador de elite, exatamente. E protegi loucura. O JFK. Protegi ônibus o JFK. 174, né? Tava participando. Ônibus 174, trabalhei também. Carandiru, né? Processo Carandiru, entrada lá da polícia. De, exatamente. Também, todos né? Os grandes sucessos, grandes operações. Na Candelária, ficou na Candelária. Candelária de sucesso também, tava lá. Demais, hein, Almir? Teu currículo é invejável, né, Almir? Invejava, eu pilotei, eu cuidava da segurança do Titanic, querido. É verdade. Um dos maiores, agora tem um... Pô, teve a exposição aí agora. Exposição em homenagem a mim. Só por tua causa. Dinheiro por causa do Almir. Claro, é verdade. Minha causa. Parabéns, Almir. Parabéns. Tá bem, cara, não dá mais pra segurar, são 6:11, fico aqui enrolando, mas vamos liberar aqui pro Girimum. Vai, Girimum! minutos do dia no Pretinho Básico com Jerimon. E aí, Jerimon? E aí, meu? E a Libertadores? É hoje, Jerimon. Cara, o grande negócio é que liberaram mala aquele, entendeu? Qual mala? Ah, cara, não dá, ah, é a notícia, o Carlos Alberto não é mais do Grêmio, viu? Opa! Não, mais, deu, né, foi cara? Demitido. Legal, só veio aqui. Ô, Jerimon, tu conhece o cara que teve a ideia de trazer o Carlos Alberto? Manda um abraço, exatamente, pra ele. Exatamente, exatamente. Não foi tu, Almir? É. O Almir sabe, né, meu? O Almir sabe, tá lá metido no Olímpico aí. Que coisa. Ah, bom que se livrou, né, o cara do Carlos Alberto. Menos um, né? Menos um. Fatos do dia, 8:07 da manhã. Olha aí, galera! Que isso, meu? Já começou agora, a Maria se exercita na orla do Rio, galera. Aê, Maria. Diferenciado hoje. Puta glória, Maria, cara. Já contei pra vocês quando eu encontrei. Já contou. Cara, que eu conte novo aqui? Não, Jirima. Ah, porozinho. Também tá pegando meu pé. Gostou, né, da minha camisa, Jirimon? Cara, baita camisa, mas bota do Penharol depois. Vou botar, hoje eu vou botar. 10:21, Mr. P toma um café com pão e margarina por 1,30 em lanchonete. Qual é a lanchonete, Mr. P? É bem na descida do morro aqui. 1,30 tu gastou hoje? 1,30. Na Correia Lima ou na Silveiro? Na Silveiro ali, né? Na Silveiro. Tô ligado. Não. É, desculpa, moça. Mas é meio pão com manteiga. Saiu uns R$8 isso. Uma coisa, meio pão com manteiga só. Meio pão, não, meio pão. Dois meio. E pagou como? Dois meio. Não, com dinheiro. Ah, dinheiro, claro. Dinheiro. E aí eu ofereci dos 1,30, 30 centavos para que 30 dias com cheque. Ah. Vai. Meio-dia! Ronaldo toma sorvete em Belém do Pará! Vamos, foi até lá tomar gordo sorvete. Gordo Ronaldo tava igual o Chico Bento ontem na transmissão do Barcelona. Oi, e falar nisso tava tri bem, cara. E o Caio parecia a Rosinha do Chico Bento. Doutor Pepe! Pois não, doutor Alceu! Gordo Ronaldo tá na linha! Gordo Ronaldo tá na linha! Vamos fazer o seguinte: vamos estrear aquela nossa linha limpinha digital. Vamos estrear aqui hoje. Gordo! Linha HD, Ronaldo. Alô, Gordon! Peraí um pouquinho que eu não tô achando ele, a linha aqui. Mete ele. É a linha da Copa, aquela? Ah, aqui, tá aqui. Alô, Gordon! Alô? Olha aí, meu! Eu só queria dar informação de que eu continuo gostando de duas bolas na casquinha. Obrigado, Ronaldo, pela participação. Grande abraço. Não vai falar mais. Gastaram tudo isso só pra ouvir que ele continua gostando de duas bolas na casquinha. Não vai falar mais. Não vai, Jerimon. Próxima. 14:48, Daniele Vinitz da Luz. Ah, é? Para o seu segundo filho. Pô, que coisa triste esse momento da vida da Daniele Vinitz, porque ela tá separada do Jonatas Faro, né? Exatamente. Quem é o pai da criança, na verdade. Aí eles se separaram. Mas eles estão bem, Eles estavam conversando. A gente divulgou aqui nos pratos do dia que tu não presta atenção porque tu não gosta. Não gosta dos pratos? Não, não é que eu não goste, cara. É que eu odeio os pratos. Eles estavam juntos num restaurante combinando. Está aqui na revista Caras, uma das maiores revistas do Brasil. Informação, responsabilidade e tudo mais. E belas fotos também. Belas fotos. Está aqui na revista Caras. Fala. Juntos, maravilhosos. Não acha nunca a página. Olha, se achar também não vai fazer. Muita propaganda. Neila que tá pegando o avião agora pra ir pro casamento. É verdade, né, Neila? Casamento. Parabéns, Neila. Casamento de uma madrinha da Neila lá em Minas Gerais. Príncipe William. Vai pro casamento do príncipe. Não, casamento da madrinha em Minas Gerais. O que que tinha mais aí, Jerimon? 16:11. André Marques e Jaime Monjardim almoçam saladinha. Grande que coisa, né? É que o André Marques tá grande. Arrachando, bicho. Ah, o André Marques tá maior que o Faustão, né, Faustão? Arrachando a grande fera, meu. Tá, né? Maior que tu, né, Faustão? Tá maior que eu, bicho. Que coisa, Faustão. Bem maior, bicho. Que coisa, bicho. Que coisa. 16:11, Maurício. A essa hora come salada, cara. Saladinha. Palmito. Maurício, tu lembra quando a gente comia saladinha lá no refeitório da Ubra? Pô, mas ela vai cedo, né, Jerimon? Era meio-dia daí, né, Jerimon? E era bom aquele refeitório, né, cara? Puta, o trânsito que era uma sarna, né, meu? Ah, mas dava pra tranquilo. Realmente tinha comida boa. Tinha que saber boa, curtir a BR, né? Cara, por assim não te mete, tá? Tinha comida boa. O meu tempo contigo é outro, também, né, cara? Ah, Jerimon! E agora, Feta? Tá bom, agudo hoje. Nove. Quando? Nove. Nove o quê? Nada mais... Nove minutos atrás. Cara, era 18:07, Jerimô. Olha aí, galera, o fato diferenciado. Poxa, cara, era 8, agora 18. Ah, tá. 10 horinhas a mais, galera. Exato. Pô, tá bom de cálculo, hein, bem de cálculo, hein, bicho. De chapéu. De chapéu, bicho. Chapéu de palha, que nem a Chimarrutz. Giovanna Antonelli, sai com as gloriosas amigas. Só de chapéu, só esse de é chapéu, botou só de chapéu e foi. Boa, só de chapéu. Boa. Só de chapéu e nada mais. Quem tu acha dela? Grande atriz. Grande fera, gloriosa, Giovanna. Muito boa, gloriosa. São as amigas, meu. Tá repetindo agora no Clone, gloriosa. Ah, não, tarde, tá bem. Oh, tá o Clone, bem. Né? O Clone é minha novela favorita, né? Muito legal o Clone. É isso, Feta. Tá bom, Girimum. Muito obrigado, tá, Girimum? Vamos ver aí, Marcola. Duelo de frases, né, querido? Ah, é. Mas vem cá, você só. O negócio de você é me agradar aqui no programa. Vocês querem me agradar. Sim, tu vai ter duas que horas beleza, agradáveis, cara, agora de futebol. Não, a gente quer. Né? Segue a frase que toda a audiência estava esperando. Diz o ouvinte. A frase que finalmente vai desbancar Mr. P. Oh, eu duvido, mas dou a chance. Só um pouquinho que eu tô indo pra área técnica. Eu duvido que alguém consiga desbancar Mr. P. Thiago Bresolin, nome de político político. Não, é Bresolin. Bresolin. Né? Thiago Bresolin é bom de lábia. Todo político é bom de discurso. Olha aí, P, é um concorrente forte. É, eu tô só na área técnica, que eu não posso manifestar. Claro que com toda essa propaganda, enchendo linguiça, já sabemos que vocês não vão me aplaudir, mas eu quero a opinião do povo. É político mesmo. Sim. A opinião do povo no Twitter. É a Vox Populi. Então vamos lá. Que beleza. Thiago Bresolin. Vox Populi. Os homens distinguem-se. Ó, bom verbo. Bom. Conjugou legal. Muito bem, começou bem. Pelo que fazem. As mulheres, pelo que levam os homens a fazer. Caraca! Oh, mas é o Nietzsche! É uma boa frase. É o Nietzsche, hein? De Novo Hamburgo! Essa é uma boa frase, velho! Na boa, Pi! Thiago Bresolin! Na boa, Pi! O Pi sentiu o golpe. Acusou o golpe. Tem que ficar na área técnica. E será que queremos ver? Deixa eu ver, amor. Posso ler o nome completo dele? Ah, pode. Thiago Bresolin Prato. Opa! Prato! Prato é nome de matador. Pô, acho que é ele, hein? Lá vai. É dele. Lá vai. Tem uma pressão emocional junto aí, né? Duas pressões, na verdade. É. Duas. A resposta do. A resposta, então. Só um pouquinho, já vem a resposta. É que saco. Dia 22 de janeiro de 2010. Agora planeta Atlântida. Não, passado, gente. Ano passado. Passamos 2010. Pós-planeta Atlântida. Ah, ficava chegando, isso, desembarcando sim. Em Porto Alegre. Que coisa. Esse depois de uma semana em Floripa, né, Pico? Legal. Uma bermuda. Deco. Uma bermuda de exército. Sem camisa. Camuflada? É. No aeroporto de Floripa. Expondo os músculos. Comprando um café a 5 pila. Café a 5 pila. Olhou pro garçom e falou: a maldade e a inocência. Baita frase! Não, para aí. Não acabou. Imagina ele olhando pro garçom e entendendo isso. A maldade. Imagina. E a inocência. O garçom já tirando, cara. Esse viado aí. A maldade e a inocência são gêmeos. Vitelinos. Cara, foi por muito pouco, mas o Pi ganhou. Obrigado. Foi muito pouco. Obrigado. Saudade. Hoje tu sentiu. Hoje tu eu admito que. 2-1, esse foi 2-1. Tava ali. Ah, esse foi 2-1 em casa, hein? 2-1 em casa. Pô, mas 2-1, quarta que vem, pra nós serve. Depois matamos nos pênaltis. Claro! Isso aí, exatamente. Tem que haver esperança. Carlos Alberto embora agora. Não, tem que haver certeza. Baita frase! Porque ele leu o Paulo Santana hoje. Baita frase. Uma do Pi curtinha pra arrebentar com essa tua aí. Vai então. Larga aí. Pô, mas não, sem trilha. Não tá na competição. É fora da competição. A saudade é o disfarce do desejo. Baita frase! Deus do livre! Eu vi uma vez que ele pegou a menina. Impressionante. Ah, uma festa lá em Santa Cruz. Baita! Baita frase. Aliás, cara, o Que Beleza, o Milton Leite, ele tá preso ao Que Beleza. Quem viu Real Madrid e Barcelona ontem, antes o Que Beleza era natural, beleza. Sabe? Era um que chute, beleza. E agora ele fala toda hora Que Beleza. Acho que ele foi pra Globo e disseram pra ele, fala o Que Beleza toda hora. Ele sabe a força do Que Beleza? Acho que não, acho que não. Não, sério? Sabe sim. Tá aumentando. Né? É sério? É antes fato, era só assim, ó. Um cara falhava, lá, entendeu? Aí falava, Que Beleza. Eles são chatos. São chatos pra caramba. Não, agora qualquer coisa, alguém fala uma coisa aí, Que Beleza. Mas o melhor da Sport TV é o cara que fala, que desagradável. Não erra, né? Melhor mesmo era o Valenzuela. Ah, com perdão, com perdão da provocação. É o que? Esse era demais. Demais. Mora na praia hoje, tranquilo. Mora na praia, tranquilo. Um dos maiores locutores esportivos já, que já passaram pelo solo brasileiro. Olha o pique do Lima! Uma loucura. Sabe que uma vez a gente só, rapidamente, essa história vai chegar nele e tenho certeza que ele vai ficar feliz de ouvir. Uma vez a gente, quando trabalhava noutra rádio, lá na Pop Rock, a gente queria gravar uma chamada com o Celestino Valenzuela. E aí a gente ligou pro Celestino, pô, Celestino, vamos gravar uma chamada assim, assim, essa dele. Olha, eu agradeço muito a lembrança e o carinho e tal, mas eu tenho um compromisso moral e ético com a RBS. Bah. Trabalhei a minha vida inteira na RBS, já saí da RBS, e se eu tiver que gravar alguma coisa de novo, vai ter que ser pra RBS. Ah, vamos gravar agora, é então. É demais, né, cara? Só é agora. É demais. Vamos trazer o Celestino no Bola nas Costas. Riguri@gmail.com Aí, guri. Após a final da Copa do Rei, Cristiano Ronaldo, o autor do gol do jogo que deu o campeonato pro Real Madrid, foi perguntado quem era o melhor jogador do mundo. E ele respondeu: Deus me mandou à terra para mostrar aos homens o que é futebol. E aí ontem, após o jogo, né? 2-0 Barcelona, comentaram com o Lionel Messi, autor dos dois gols da partida, sobre essa entrevista. E o Messi falou: eu nunca mandei ninguém à terra. Garoto! Claro, muito bem, existe, né? Isso aqui é uma piada. Baita frase. Baita frase. Mensagem da tua namorada aí, pô. É. Vamos ver aí, ô querido Porazinho. Posso ir no hospital na sala? É uma piada. É uma piada. Piada velha do Porão! Peças Limas, todos os tipos de peças, Limas pneus, Limas embreagem e Limas turbo. Ei, beleza. Obrigado, Maurício, mas eu não vou precisar. Vou querer, tchê. Não vou querer tudo. Hoje não, tá, Maurício? O gasta muito a gasolina. Eu gostei. É, gostou, Zé Mar? Gostei. Quem te perguntou, senhor? Uma categoria menos privilegiada, que é isso? O cara é inteligente. Não cumprimento o pedreiro. Que é isso, guri? Vai por aí no hospital, na sala de cirurgia. Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Eu sabia que você ia demais essa música, é tão triste essa isso música. Isso aí, o que que é mesmo? Amado Batista. Nem tão amado assim, vamos combinar. Amadíssimo, Batista. Odiado por muitos. Odiado Batista. Não é amado Batista. Não, é amado Batista. É mamado Batista. Pela vidraça, eu vi. Odair José. Não, é amado Batista. A canção Odair José. Então tá, bota aí no Google, pessoal. Podemos no hospital, na sala de cirurgia. Estavam operando o paciente. Quando de repente entra o médico e grita: parem tudo! Parem o transplante! Há uma rejeição! Uma rejeição do rim, doutor! Do rim! Não, do cheque! O cheque não tem fundos! Parem! Boa, porra! Mais um! Mais um que eu quero matar isso aqui hoje! Porã, tu mandou um beijo hoje pro Colégio Assunção, na Zona Sul de Porto Alegre? Mandei, acordamos juntos hoje, eu e o Potter, fazia tempo, né? Fazia tempo. Duas freirinhas se despedem no corredor daquele convento. Durma com Deus, irmã. E a outra desconsolada: é o jeito, irmã. É o jeito. Olha só, tem um e-mail bem interessante da nossa audiência. A nossa audiência é muito inteligente, né, cara? E tem um administrador que manda aqui, o Glênio Luiz Giacometti. O Giacometti diz o seguinte: prezados, estava dirigindo hoje ouvindo o PB e ouvi vocês falando a respeito do preço dos combustíveis. Pois é, estamos no Brasil, terra de ninguém, onde ninguém fiscaliza abusos, ninguém controla os preços e ninguém pune exemplarmente ninguém. É verdade. Aqui em Caxias do Sul existe um cartel estabelecido e que já foi investigado pelo Ministério Público, mas que pelo jeito terminou em pizza. E o que aconteceu de fato é: tem gente poderosa por detrás desta maracutaia, tá dizendo o nosso ouvinte, Glênio Luiz Giacometti. São pessoas conhecidas na cidade e que políticos locais sabem o que eles fazem. Permitem que se mantenham estabelecidos, explorando na cara dura os consumidores. Então, o que temos que fazer? Solução de fato? Reformar todo o país, educando e exigindo que nossos políticos tenham formação superior e também que sejam examinados por uma equipe de profissionais, onde os quesitos sejam educação, ética e valores morais. Só ensino superior não basta, né? Esse é o nosso país, sem nenhuma maquiagem, ajuda, né? Ajuda, que né? Pede, clama, implora por alguma vergonha na cara. É isso aí. Não sei se vão ler este texto, mas enfim, este é um desabafo de alguém que ainda tem a coragem de dizer quando erra e que sem dúvida alguma acredita ou que acredita ainda em pessoas boas de coração e que querem salvar este corpo doente do Brasil. Mandou bem. Mandou muito bem o administrador Glênio Luiz Giacometti. Nem parece administrador. Muito bom. Parece o que, Pianges? Parece um médico, né? Médico, é um ortopedista. Está comparando as classes sociais, então. Um cardiologista. Escreve como cardiologista. As classes... Um ginecologista. Letra feia. Profissionais. As classes profissionais. Obrigado. O Brasil está melhorando, gente. Está melhorando. Para alguns, né? Para ti, né, cara? Não, para todo mundo. Não, não. Para alguns, melhor. Não, não. Olha só... Ok, melhora para o Brasil. Melhora são índices. Melhora para muitos e piora para outros tantos. Não, continua ruim para muita pro gente. PSDB, mas o Brasil, tá ruim pra todo mundo, o Brasil tá melhorando, não é nos últimos 10 anos. Nos últimos, eu concordo. 60? Pro PSDB só piora. Tu tá falando em crescimento de economia. Não, não. Em crescimento, em ascensão social. Esses dias eu vi um cara falando que a comparação é própria na família. A maioria das famílias hoje, os filhos que já começaram a trabalhar e tem algum envolvimento de trabalho e começaram a criar outras famílias, vivem melhores vidas que os pais. Okay, a minha vida melhor, foi mais tranquila e tá sendo na idade adulta mais tranquila que a do meu pai. Se a gente olhar os nossos filhos, é a mesma coisa. As possibilidades que eles estão tendo. É lógico. Isso, óbvio que isso a gente sendo meio egoísta. A gente tá longe ainda. Só um pouquinho, é que assim, ó, só um detalhe importante que a gente não pode deixar passar. Nós vivemos em um universo. Sim. Existe um outro universo acima de nós e um outro universo abaixo de nós. E o abaixo foi onde mais melhorou, foi no abaixo. Mas tem um abaixo do abaixo. Não, olha só, a miséria continua. Aí piora. O número de miseráveis do Brasil... A miséria diminuiu muito. Mas, por exemplo, assim, ó, a família do meu pai era pobre. Pobre de maré. Entendeu? O pai era, todos os irmãos do pai, com 14, 13 anos, tinham que trabalhar, largar colégio pra poder sobreviver. Entendeu? E o pai passou num concurso do Banco do Brasil, e a vida dele melhorou na época. E na ele época, criar os filhos Brasil, dele era, com uma vida muito posto, e aí quebrou. Eu não aí sei, assim, posto, eu vou lá, caiu da pai do pai. É uma discussão inútil perna, essa, tá? Né? É uma discussão inútil essa, não sei. Mas assim, quando eu era piá, quando eu tinha 10 anos, isso há 30 anos, quando eu tinha 10 anos, há 30 anos atrás, eu não via na rua a quantidade de gente que eu vejo hoje. Gente miserável, gente que depende de alguém para comer um pão, gente que não tem casa, que não tem terra. Mas hoje muitas das pessoas que estão na rua é por causa de crack, cara. A maioria, se tu for fazer uma pesquisa de quem tá morando na rua hoje, muito é o crack que tá deixando as pessoas na rua, e essas pessoas, muitas, não querem nem saber de voltar pra casa ou de se tratar. Porque o crack acaba com qualquer discernimento, né? É o futebol, né? O crack é degradação, né, cara? É degradação. A pessoa inexiste como ser humano. Ela não quer nem saber, só quer saber de fumar pedra. Tá bem. Então, por isso que tu vê... É de uma forma macro que o Potter tava se referindo, né? E não... de uma forma individual ou de uma forma até de guetos, etc, etc, de uma forma geral, o país realmente melhorou. Sim, eu concordo. Geral, eu concordo. Né? É só dar um exemplo. Economicamente, a democracia. Um exemplo simples, cara. A acessibilidade para o deficiente, aceitação, discriminação. Tudo isso melhorou. Agora ainda estamos muito longe do que todos claro, nós gostaríamos. Claro, do ideal. Mas um exemplo simples é tu ir ao supermercado, cara. Mesmo existindo um aumento de preços, hoje à tarde eu fui ao supermercado fazer rancho, e assim, Antigamente, cara, era uma loucura. A inflação. O que subia o preço de um dia pro outro, tu vivia com corda no pescoço, tu não sabia o que, que ia ter, se o dinheiro ia dar. Então, cara, tão legal. Vocês todos são tão legais. Às vezes vocês caem num lugar comum, ficam só falando coisa comum. Mas isso é um exemplo, enlatada. Cara. É um Brasil exemplo. Melhorou, mas ainda tem muito que melhorar. Isso aí todo mundo já sabe. Ah, mas isso aí, mas a gente aí, acabou. A gente acabou indo pra esse lado. Às vezes vocês ficam muito chatos. Tá bem? Chato pra caralho. Tu, porra. Obrigado, mano. Também te amo. Eu acho bem legal esse clima de união do programa, assim. Eu não sei se notou, mas a desunião vem só de uma pessoa. Não vem de ninguém, cara. Se o cara não tiver intimidade pra falar isso aqui, se algum de nós não se permitir a intimidade de falar o que pensa um pro outro aqui, tá tudo errado, né, cara? Vai, então vou começar a falar. A gente convive diariamente, dentro e fora do trabalho. Diariamente. Não bastando a gente ter que conviver diariamente por imposição do trabalho, a gente opta por sair do trabalho e se reunir. Nós temos mais é que nos ferrar, então, né? Aliás, o Marcos tem que fazer um imposto de renda hoje. Olá, meu nome é Ramon, sou de Joinville e tenho um bug pra vender. Um bug. Não é apenas um bug, é uma experiência fantástica de vida. Claro que eu já tive bug, eu posso dizer. É uma experiência fantástica de vida. Nosso amigo Ico Thomas tinha um bug, quando eu conheci ele. É fantástico. Muito tempo atrás. Cobra morta. Eu tive um bug. Teve um bug, Almir? Teve um bug. O problema era na Zona Azul. Estacionava, botava o cartãozinho, dava... sumia com o vento. Dava 2 minutos, já tinha tirado meu cartão. Oh, ia lá, pagava outro cartãozinho, mais 2 minutos, já tinham levado. Os caras pegam o cartão de bug. Não pode ter bug. Sabe quem foram? Foram os gaúchos. Garanto que foram os gaúchos. Os gaúchos que pegaram meus cartões de bug lá em Floripa. Os gaúchos que vão que mais lá. Eles pegaram? Que mais de pegar de ti? A mulher pegaram também. É, eles vão lá e pegam a mulher nossa. Ah, para, Almir! Comendo minha mulher. Almir. Os gaúchos. Pegou tua mulher? Eu não acredito que eles fazem isso. Mais de 3 vezes. Mas fazem agora em Santa Catarina também. Pego tudo nosso assim. Eu sabia que gaúcho fazia isso em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Agora em Santa Catarina eu nunca tinha ouvido falar. São os desgraçados. Que é isso? Pegaram 3 mulheres minhas. Os gaúchos são do caralho. Tá continuando aqui, ó. O cara tá vendendo não apenas um bug, uma experiência fantástica de vida com vento na cara, adrenalina, emoção nas dunas da praia. É fantástico você poder participar de encontros de bugueiros. Coisa gostosa. Encontros de bugueiro, Potter. Claro. Fala encontros de bugueiros. Encontro de bugueiros. O ano de fabricação deste bug é 1980 e o documento em emplacamento está em dia. O bug está todo revisado e pronto para acelerar a sua emoção. Pode ficar tranquilo, querido, diz aqui o nosso ouvinte. O valor é 9.900. Tá interessados. Caro, 10 pau quase. O inverno é bom, né? Inverno. Interessados, enviar e-mail para vendoamarelinho@terra.com.br. Eu não sei, não botou, mas acredito que a cor do bug seja amarela. É muito provável. Né? Uhum. Mais um aqui, pause. Gostaria de anunciar a venda de uma casa em Ivoti. 280 metros quadrados em 3 níveis. Bah, Ivoti é a cidade do futuro, cara. Casão, segurança. Hein, tranquilidade total no onde pé da serra. Isso aí, Ivoti, cidade do futuro. Não, eu conheço Ivoti. Ele já teve no futuro. Índice de violência praticamente zero. A Dani Gil, que foi capa da Playboy, o melhor bumbum do Brasil hoje lá. Bom, enfim, tem um porão de 60 metros quadrados, garagem de 120 metros quadrados, nível superior, residência inacabada com 120 metros quadrados e um grande terraço de 120 metros quadrados. Credo. Com possibilidade de construir. Terreno de 12 por 48 a 210 metros acima do nível do mar. Fica a 9 km de Novo Hamburgo, casa à venda, pois estou em Santa Catarina sem possibilidade de voltar pro Rio Grande do Sul. É uma mansão, né? Interessados em entrar em contato para Vendo Casa em Ivoti, @hotmail.com. E aí, Alcimar, vale? Acho que vai. Ah, não viu, mas a metragem é interessante. Acho que vai ser analisar bem a galvanização. Como é que foi construída? Esse é forte, a casa. No terreno desse, que é o melhor que botar ali? Eu acho que uma chapa 14 sexavada é melhor. E no telhado, como é que tem que ser o telhado? Telhado, um modelamento novo. Telha 29. Telha 29. Mas faz um telhado de cedrinho. Bota uma madeirinha. Tem que ser telha 29 aqui, galvanizada. Tá aí o cimento? Qual o cimento? É tudo galvanizado. galvanizado. É. Gastou uma grande em galvanização. E aí, vai ser cara essa obra. O vidro, aí, vidro é galvanizado. Vidro galvanizado. Sempre galvanizado. Madeira galvanizada é cinza, é pó. Qual vidro? Qual vidro? Aumenta o valor dessa obra, hein? 37. E o pirado? Cerâmica galvanizada. Cerâmica laminada. Laminada. Cerâmica laminada. Tá bom, Semar. Obrigado. Ô, Almir. Tem alguma coisinha pra ver? Almir, deixa eu te perguntar uma coisa. Posso ler um e-mail antes? Pode, mas antes você pode te perguntar uma coisa? Antes de tu ler o e-mail, pode te perguntar uma coisa? Antes de tu pedir que antes de ler e-mail, tu pode perguntar alguma coisa? Posso eu, antes de tu pedir, de antes de eu ler o e-mail, posso eu ler o e-mail? Almir, qual é a coisa mais importante hoje em dia? Sem dúvida nenhuma, o Justin Bieber. O Justin Bieber. Justin Bieber. Tá bem, eu ia dizer que é segurança na internet. Eu tô ligadaço no som. No Justin Bieber? Som novo que tem aí. É, canta aí, canta aí, canta aí. Baby, baby, baby. Oh. Show de bola. Demais, mano. Bem atual, tu tá bem atualizado com o som que tá tocando no mundo. Acho que ele é catarinense. Será? Por quê? Porque ele fala baby, baby, baby. Oh. Acho que ele é catarinense. Mas quer ler o e-mail? Lê o e-mail aí, Almir. E-mail aqui do Eduardo. Ele diz o seguinte: hoje comentário do carro atômico do Almir. Todo mundo riu da cara dele, mas na verdade ele é o bambambam do programa maioral. Não, brincadeira, isso não tava. Isso não tava. Mas ele diz que tem um navio que usa coisa de titânio, de urânio, lá do negócio. Não, submarino. Um submarino que usa coisa de do lance do. É um nuclear. Submarino nuclear, né? Nuclear. E daí sabe quanto que anda? Anda bastante. Anda muito. E sabe quanto que gasta? Bem pouquinho. Bem pouquinho. E sabe quanto que polui? Quase nada. Quase nada. Joga só vapor na água. Mas quando dá problema, dá um problemão daí. Mas até hoje não deu problema. É como se o carro ele... da marca que ela quer. Não, não é o submarino, é o navio mesmo. Navio mesmo. É o US Enterprise usa. Ah, é? É. É o US. É o US Ronald Reagan. U.S. Ronald Reagan. Ah, Ronald Reagan. Esse navio, se usasse óleo diesel, já gastaria mais de 1 bilhão de litros de diesel. Certo. E jogaria na... aonde? Na atmosfera. Aham. Isso causa uma coisa ruim pra atmosfera e dá aquecimento global. As pessoas, tudo vão morrer um dia por causa do aquecimento global. Aquecimento global. E isso é o quê? Ruim. É verdade. Morrer é ruim. É ruim. Pouca gente se liga nisso. Viver é ruim, morrer é pior. Pouca gente se liga. É verdade, cara. Então manda o Eduardo representar. Que mandou esse e-mail aqui. Tá muito bem. Muito bom. Muito bom mesmo. Mas sabe o que ele é? Ha. Gaúcho! Pô! Tá com problema com os gaúchos, não, Mia? É a terceira mulher dele que comprou hoje. Três mulheres minha comendo. Tu conhece quem fez isso? Tu conhece quem? Isso! Foi com certeza que foi gaúcho! Não, não, mas qual? Eu só via lá dentro. Ah, tu ouviu tudo? Ouvi tudo, querido. E a mulher não, ouviu, e a mulher não dizia nada. Vai, gaúcho. Vem, gaúcho. Não, para, gaúcho. Isso aí não dizia. Não? Não, aí não dizia nada. Tá bom. Vai, cavalo. Ela dizia, um vai, cavalo. Ruim. Eu só caso com muda, querido. Eu só caso com muda. Ah, por quê, Almir? Pô, é uma baita ideia, Almir. Fica a dica. Casamento mais feliz do mundo. Ideia, que legal. Nunca tivemos uma DR. Sensacional. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todo mundo ouvindo o Pretinho Básico. 14 minutos para 7. Doutor Alceu! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Todo mundo tá indo pro centenário ouvindo o Pretinho Básico. Doutor Pepe! Exatamente! O Inter vai jogar com o Peñarol pela Libertadores! Já tá cheio de colorado lá, doutor Pepe! Tá cheio de Uruguai também! O senhor vai ir? Não, não vou. Puta, infelizmente, caramba. Perdi o voo. Doutor Lelê tá lá, né? Doutor Lelê tá lá, uma galera tá lá, verdade. Exatamente, o que vai dar hoje, doutor Pepe? Hoje vai dar o que acabar no final, né, doutor Alceu? Mas vai dar, eu vou lhe dizer o que vai dar. Vai dar 2-1 Inter. Vai dar 1-1 hoje. Vai jogar, D'Alessandro? Sim, vou jogar! Só que eu tô concentrado, posso dar entrevista? Tá o quê? Concentrado. Eu entendi, tô com esse trago, não vou pro... Não, eu entendi, tô excitado. O Alessandro nem bebe. Eu aprendi com um amigo meu que faz bem pra saúde não beber. Só aí, Dali. Eu não posso falar o nome dele. Qual é o palpite hoje, Dali? Não, vou jogar sério aí pra ver o que vai dar, hein? Tá, mas qual é o palpite pra hoje? Sempre indignado, Dali. E teu chip, tá com teu chip. Qual é o palpite, Dali? Vamos lá. Eu acho que vai ser 1-1. 1-1. O Inter faz o primeiro gol, mas joga mais. É bom o resultado, né, Dali? Gol meu! Gol teu, Dali? Gol teu. Que beleza. Eu não posso mais falar. Tá bem, obrigado, Dali. Vai, doutor Alceu. Doutor Pepper, o Grêmio dispensou o Carlos Alberto. Pô, eu vi agora pouco. Passou no Mercado Livre. Coisa, Mercado Livre aqui, o Carlos Alberto. Esqueci de falar uma coisa. Ah, só porque, o que que é, Dali? Compre o chip do Colorado. Obrigado, Dali. Você foi o negão, doutor Pepper. Pois é, foi, que loucura, hein? É que... Carlos Alberto, hein? Carlos Alberto, ele viveu intensamente em Porto Alegre, né? Viveu, jogou garrafa de champanhe pro prédio, brigou com companheiro de clube. Clube, cara, ele sim, falou né, até ser demitido. Sabe que o Carlos Alberto, cara, ele realmente ele problemático. Ele não é assim um. Não, problemático somos nós. Como é que eu vou dizer? Ele é Dodói. Ele é uma criança, cara. Ele não, ele não tem um desenvolvimento, ele não tem maturidade suficiente pra viver o que ele vive. Não, ele, processo! Ele é um pré-adolescente. É o show de processos do Pretinho. Ele tem tamanho. Ele tem bola, a criança ainda talento, olha pra mãe, cabelo, ele tem medo da mãe, ele não tem. Ele tem 15 anos. Sabe que o Grêmio tem a idade mental dele, o comportamento. O Grêmio ficou tanto tempo trabalhando no caso Ronaldinho, né, e tentou achar um parecido, pelo menos no cabelo, né, cara, pra botar ele naquela posição, mas... sabe que é impressionante a gente ver isso, porque ele tem quantos anos já? 26, por aí, ele né? Parece que ele tem 25, 26, e, né? E tem pessoas assim. A idade mental dele, o Morinho, comportamento o Morinho dele, foi não é retardado dele, nem né? nada. Foi campeão da Liga Europa e da Liga Europa não. E tá impressionado como não deslanchou o Carlos Alberto. E todo mundo fica. Doutor Peter, no passeio de ontem com os cachorros, o Belo tava com a camisa do Figueirense, doutor Peter. Que beleza, hein? Você é o Piangers, né? Piangers mandou pra ele. Pro Belo aqui. Não, só a camisa, o fardamento inteiro. É, tava com o shortinho do Figueira também, ó. O shortinho da melhor coisa melhor, né? Quem deve ter ficado muito alegre com isso foi o meu amigo Chico Barney, havaiano lá de Florianópolis e fã do Belo. Aí até o Belo é figueirense, viu, Chico Barney? O Lucas de Barros. Agora, outro cara que é figueirense, tu vê que o figueirense se espraia pelo Brasil todo. Isso é culpa tua, quando né? Eu tive na Sport TV, o editor-chefe, diretor de redação da revista VIP, tem um sobrinho paulista, torcedor do Figueirense. Mas que coisa, né? Acontece, impressionante. Né, São Paulo tá demais. São Paulo não tem time pra torcer, né, cara? O marketing do Figueirense escolheu bem o seu garoto propaganda, eu diria. Obrigado, Fer. Agora pode entrar no meu Twitter de novo. Comentarista do campeonato português na Sport TV. Isso mesmo. Aliás, hoje teve o Porto jogando contra o Valência. Quanto é que foi? Não vai falar, doutor? Não, peraí, queremos que tu fale, tu nosso representante do campeonato português. Eu não vou ficar aqui cumprindo um papel que é do doutor Alceu. É, bata bem a perna. Não vai te atravessar na dele não também. Não quero me atravessar, o cara vai live ficar me olhando. Live score, pô, o Porto, o grande time do Porto, né, meu? Aquela, é o vinho do Porto, o time linda, do Porto, né? Esse Porto linda. É riquinho. 5-1. 5-1, que baita loucura. Jogo. O nosso ouvinte aqui, o Daniel Fellini, manda uma escalação. Fellini? Uma escalação que ele fez com uma pesquisa no site ugol.com.br. E aí ele montou um time de futebol com nomes bem engraçados, diz ele aqui, ó. Esquema 3-5-2. O goleiro é frangueiro, que joga no Leixões. Leixões. E é português. A linha de três zagueiros composta por Cabaça, Burakov e o Fumo. Burakov. E o goleiro é o frangueiro, que timaço, né? A linha de cinco do meio campo tem Bobo Bola, Cherno Samba, Paulucho, Balela e o Babo. Balela, que beleza. E no ataque, os matadores Lambito e Tico Tico. Que maravilha. Abraços do Daniel Fellini. Faz corrida, Pedro Gonçalves. Faz corrida aí. Escala no esquema. O número 1, Cabaça, Burakov e Fumo. Bobo Bola, Cherno Samba, Paulucho, Balela e Babo. No ataque, Lambito e Tico Tico. E o técnico? Técnico Alexandre Ferreira. Obrigado, tô bem. Aí. Ô, meu, alguma vez vocês... O Tico Tico é o teu favorito, né? É a tua ovelhinha, o Paulucho. Ele gosta do Lambito também. Ele gosta. Alguma vez aqui vocês já atenderam o telefone e parecia não ter ninguém do outro lado? Tu, alô? Oi? Sim. Alô? Sim. Alô? E aí então que entra alguém correto, boa tarde. Estamos entrando em contato, esta ligação está sendo gravada para a sua segurança. Puts. Essa é uma técnica de telemarketing onde um sistema computadorizado faz a ligação, registra a hora em que a pessoa atendeu. E ali esse tempinho em silêncio ali, 1, 2, 3 segundos, o computador lá tá registrando o teu número. E essa técnica é utilizada por marqueteiros para determinar a melhor hora do dia em que uma pessoa real deverá ligar. Evitando assim que o precioso tempo de ligação deles venha a ser desperdiçado caso você não esteja em casa. Isso é ridículo. A melhor tática pra você acabar com o telemarketing é deixar o cara bastante tempo no telefone. Pois é, justamente. Não vale a pena. Tá falando exatamente o que eu tô dizendo aqui, só que na outra via. Neste caso, então, ao receber esse tipo de ligação, tem um outro lado, Pianjas. Não desligue. Mantenha ele na linha. Pressione várias vezes, repetidas vezes, a cerquinha, o jogo da velha do telefone. Oh. 6 ou 7 vezes seguidas, como se fosse um número. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Isso normalmente confunde o computador lá, que discou o teu número, fazendo registrar um número inválido. E aí o teu número é eliminado do banco de cadastro, do banco de dados. Que boa dica, mano. Do cadastro. Que beleza, né, cara? Que beleza. Que beleza. Eu tô recebendo uma ligação agora de uma empresa de telefonia que é uma gravação no começo. Agora? Avisando que é da empresa. E se eu quiser ouvir a oferta, eu continuo. Eu achei educado, cara. Legal. Entendeu? Tu atendeu o número lá, né? Oi, tudo bem? Aqui é da... Durace. Se você quiser ouvir todas as nossas ofertas, por favor, continue na linha. Tu não quer, tu desliga, acabou. É, mas é educado pra eles também, né? Porque eles economizam, enfim, né? O tempo de oi, tudo bem, Sim, mas aí que tá, se eu não quero ouvir, não ouço. Aí eu vou dizer uma coisa, eu tenho tolerância, desculpa você, operador de telemarketing, mas eu tenho tolerância zero pra operador de telemarketing. Devia ser contra a lei, vamos combinar, ninguém pode me ligar sem eu pedir, né, meu? Ninguém pode ficar me ligando, você quer comprar tal coisa? Não, é isso, sabe como é que acontece isso, cara? Acontece que tu vai numa loja comprar um troço, tu vai comprar, como o Potter foi comprar lá esses dias, um cabo, foi comprar sei lá o quê. Cabo HDMI. Um cabo HDMI, e aí na hora pediram o CPF do Potter, o CEP do Potter, o não sei o quê, a partir daí os caras vão montando... Quem não quer o CEP do Potter? Quem não quer o CEP do Potter? Os caras vão montando um cadastro, um banco de dados, entendeu? E aí isso é vendável. Pode vender este cadastro para várias empresas e tudo mais ficarem lá com os teus dados, ainda mais se tu usa cartão de crédito, se tu usa débito, enfim, que tu é um consumidor potencial, né? Ô, tá. Que tem aí? Quem é que tá aí? Aí sou eu! Ô, Zacarias! E agora é charadinha! Ô, vamos lá, tô afiado pra charadinha! Calma, como se chama um jovem que não bebe e não se droga? Tempo! Novo! Não bebe e não se droga! Qual o nome dele? Esperto! Não é o bom jovem! Porque o Pinheiro nunca se perde! Pinheiro? Porque tem uma pinha. Papinha! Por que o mamão não foi acampar? Porque ele tá sem barraca. Porque ele foi papaia! Tá, mas ele pode acampar na praia? Boa! Mas não pode, não. Não pode. Por que o doce de leite não sai de casa? Tem. Porque ele tá doce. Porque ele chovendo. É caseiro! Boa! Por que o Wolverine procura sempre se manter ocupado? Porque ele tá com as unhas, fazendo unhas. Pra não ficar coçando o saco. Pra pensar o que é bullying. Muito bom. Que é bullying? Bullying é... Bullying. Por céu. Bullying. É o irmão da Chicarin. Não, é que é aquilo que a gente usa pra fazer o café ali. Vai, força a amizade. Essa era do Mussum. Essa era do Mussum. Foi bravo. O cafézes. É que o Mussum falava no final, né? Vamos fazer uma... Como é que é? Meses. Cacildes. Cacildes. Foreves. É. Meses. Bullying. Meses, E o nome do namorado da Bruna Surficinha. Como é que é? O nome do namorado da Bruna Surficinha. É o Kelly Slater. É o Bruno. É o Kelly Slater. É o Bruno. Muito bom, Zé. E aí, Marcola, o que tem aí, Marcola? No dia do casamento, o pai da noiva vira pro noivo, né? Garotão diz, agora que você casou com a minha filha, vê se para de fazer besteira. E o noivo, fica tranquilo, essa daqui foi a última. Geralmente não é, né? Geralmente o cara insiste, né? No segundo, no terceiro, uns até o quarto. Sábado tem a Transfra Festa em Porto Alegre, todo mundo sabe disso aí, mais de 15 atrações, ingressos saindo... E aí o Diego Rusken, aqui ele pede uma forcinha, se a gente pode anunciar aqui uma excursão que sai de Pelotas para o Atlântida Fashion, tá? Pacote incluindo transporte em van ou micro-ônibus, aí tem a van, o micro tem ar-condicionado, TV e DVD, uma parada para almoço no Shopping Iguatemi e acompanhamento de guia coordenador. E o ingresso, pô? Sai no sábado às 8h30 da manhã ao lado do Habib's lá de Pelotas e retorna 30 minutos depois do último show, tá? O investimento custa 600, R$60. Pô, que beleza. Ah, tá pago. R$60 custa. Mas aqui o ingresso, aí é o custo de. Ainda tem que comprar o ingresso. Aqui ele não botou o ingresso, então acho que não tá incluído 110, o ingresso. R$110, porque o ingresso é 50. É, se for, né, de pista, né? Né? Então, pra chegar nessa excursão aí, tu vai mandar, vai telefonar pra. O que, que eu dou? Um MSN ou o telefone do cara? Telefone, cara. 53-81-29-3282. Alô, telemarketing. 53-81-29-3282. Vai procurar pelo Diego, que tá fazendo uma excursão de Pelotas para o Atlântico. Hoje, ó, compra o ingresso antes e depois fecha a excursão com ele. Dá pra comprar pela internet, né? Isso. HD Travel, né? HD Travel, pel@hotmail.com. Pel de Pelotas. Certo? Cid Moreira, mandar querido. Um abraço pro Diego Vara, grande Diego Vara, que esteve fotógrafo aqui no fotógrafo da Zero Hora, nosso bruxo. E que estará, essas fotos estarão provavelmente na Zero Hora de domingo. Muito bem. Vamos ver o Cid Moreira. Como vai, Cid Moreira? Eu estou bem. Eu estou vendo. Sim. Percebo. Ah, hoje, bem tranquilo. Hoje tem futebol, não tem? Sim, sim. Eu não acompanho o futebol. Certo. E aí eu aproveito esse momento para fazer outras coisas. Massagem. Então, você sabe que eu marquei massagem para hoje? Fiquei sabendo. Deve torcer para São Paulo. Não se meta na minha vida, Potter. Eu não gosto de futebol e não gosto de pessoas como você que ficam dizendo coisas que não devem. Boa noite. Ficou meio... É gay. O Cid Moreira dá uma escorregada de vermelho. Vai a merda. Quem muito chama os outros de gay, gay é. Eu também acho. Mas vamos aos salmos. Quem mandou foi o Andrei de Novo Hamburgo e ele pede aqui, eu não sei o que é isso, a velha! É uma brincadeira, é um bordão do programa aqui. Ah, então eu vou começar a ouvir o programa. Que horas é o programa? É todo domingo às 3 da tarde. Sim. Puxa, eu estou apresentando o Fantástico. Não, já não apresenta mais o Fantástico. Já começa o editorial. Um manicômio onde está morando. Mas ele é o editorial. Isso, Potter. Vou fazer os salmos. Ô, Cid, eu acho que não vai dar, sabe por quê, Cid? Deixa eu te explicar. Porque agora nós estamos a 10 segundos da Voz do Brasil. Porra, mas você fica tipo apagaiando, Cid. Eu não, velho. Vocês ficam conversando. Tu tá meio gagá, Cid. Caralho, não é isso. Que isso, Cid? Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Voltamos amanhã, 1 da tarde, na véspera do Atlântida Festival. Boa noite, vamos, Inter!